chegou voando, mas eu não vi asas em você. Me belisca que eu tô sonhando, e agora o que é que eu vou fazer? Se eu te beijar, eu vou gostar, e se eu gostar, é meio caminho andado pra amar. Agora